E aquele que 15 anos tá vendendo erva mate, aprendeu além das dores mais responsabilidade. Sempre vai ter alguém machucando na intenção, esse é o padrão, porra. Não reclama não, a vida não é um recital de piano. Dois pra lá, dois pra cá, sem vagar até no cano. Identidade fraturada, imagem apagada. Você cerca, cerca, não consegue nada. Não faça a contagem de todas as garrafas. Não perca de vista todas as baratas. A disputa não permite muita coisa. Sem tempero a comida fica insossa. Sem verdades a democracia fica oca. O papo é perigoso quando você é o alvo. Você acredita que tudo isso é válido. Você alimenta o seu momento ávido. Se ligar, não perca a esperança. Se ligar, cuidado com a mudança. Você acredita que tudo isso é válido. Você alimenta o seu momento ávido. Se ligar, não perca a esperança. Se ligar, cuidado com a mudança. Edição no retrato, sem acertos e com chavo. A esquiva tem que estar na cesta básica do operário. Quanto dos seus parentes estão no sistema carcerário. Dá medo de ficar na rua depois do horário. Movimento retilíneo, tô sem uniforme. Me barraram na entrada, não querem que me forme. Não tem quem me adore, isso não importa. Assumo o estereótipo de sempre arrombar a porta. Excelência é um prato servido no precário. A paciência se aprende pra não ter confusão. A penitência se vive quando atrasa o salário. A resistência se aprende enfrentando o caveirão. Sem abrigo antiaéreo, bunker, carro blindado. Vida cristolaica, salvador e trocado. E o corpo balança com medo de errar. E o corpo tropeça esperando o mundo acabar.